Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, estamos de volta essa semana e olha, com um episódio pra lá de especial pra vocês, não só pelos assuntos que nós separamos pra conversar, reagindo aí a algumas notícias bombásticas que saíram essa semana na indústria de games, mas também pelo convidado que nós trouxemos aqui, o meu amigo de longa data, já vou chamá-lo aqui pra se apresentar rapidinho. Caio Corraine, tudo bem, cara? Bem-vindo ao podcast. Tudo ótimo. Olá, Giliade. Olá, personas. É um prazer enorme estar no podcast. Eu acompanho vocês há muito, muito tempo. É, inclusive, Verdade. Antes do hiato, né? Antes da reformulação do podcast, vocês, né, mudaram o modelo do podcast, que eu acho que está bem melhor agora, sendo sincero já de cara, assim. Legal. Não que eu não gostasse antes. Mas eu acho que tá bem melhor agora, principalmente pelo fato de, porra, tem ali um episódiozinho por semana, mesmo que seja ali um pouco breve. Acho que vocês, inclusive, olá, Fernando também, porque eu falei só olá, Giliade, olá, Personas, e foda-se, spoiler. Fernando. Não, eu achei que você tava me chamando de Persona, eu ia até gritar, Persona! E dar um tiro na testa, tá ligado? Então, ó, pra fazer justiça aqui, o Caio é uma das pessoas que mais nos ajuda com todo o know-how dele de podcasts. São vários, né, Caio, que você participou em alguma capacidade, seja produzindo, editando, ou seja apresentando. Eu acho que o Games on the Rocks foi um marco do meio de podcasts no Brasil, que você era a pessoa lá que estava por trás desse sucesso que foi o Games on the Rocks, ou não? Sim, o Games on the Rocks eu chamava de meu filho, né, meu falecido filho. E eu era o responsável por fazer pauta, editar, né, também host, todas essas coisas. E sinto muita falta de ter de novo um projeto, sabe, meu. Só que hoje em dia eu tô trabalhando tanto por trás, né, tipo, né, não no sentido que vocês gostam por trás, mas... Que seco, vai. Como, peraí, não entendi. Peraí, como assim? Eu tô, né, tô editando muito podcast profissionalmente agora, então eu não tô mais com tanta disponibilidade pra ter um projeto meu, mas gosto muito, é por isso que eu acho que não sinto tanta falta assim, porque eu ainda tô muito envolvido em podcast, eu adoro podcast. Entendi. E quem quiser acompanhar, né, o seu trabalho de jornalismo na área de games aqui no Brasil, como é que faz para conhecer mais, para ler seu material, para ouvir seu material? Atualmente eu sou o editor do Save Game, que é o bracinho bem recente, né, bem novinho, do Brainstorm 9, né, específico sobre videogames. E lá nós estamos ainda nesse, como eu digo isso, tentando achar a personalidade do site, né? Entendi. Porque eu acho que muita gente passa por isso quando vai começar um projeto novo. Que você, poxa, o que, que eu faço? Eu vou ficar cobrindo hard news, mas poxa, todo mundo faz hard news. E aí a gente tá nessa de tentar revitalizar o projeto e ver o que, que a gente quer fazer realmente com ele. Mas eu acho um site muito, muito bacana, gosto muito de trabalhar lá. Eu acho um espaço bem democrático, assim, para todo mundo que gosta de alguma coisa, quer escrever sobre alguma coisa, conversa com a gente, às vezes a gente publica lá, eu acho que é bem bacana. Ah, legal, isso aí, como é que é o endereço de vocês lá? savegame.com.br. Ah, fácil, fácil. A gente é que demorou pra garantir o podcast.com.br, ficou rodando outros endereços por um tempo, mas aprendemos essa lição, uma de muitas aí, que o Caio foi era uma das pessoas que nos ajudou. Era The Podcast, não era? Era thepodcast.com, ainda por cima. Mas agora... Isso aí são histórias pra gente contar pros nossos netos. Ah, uma vez eu tinha um site. O endereço dele era totalmente bobo. Pois é. PornQuest, PodQuest. As brincadeiras nunca pararam por aí. Então vocês já ouviram também aí que está conosco Fernando Seco, direto de Montreal. E aí, Fernando? Alô! Alô, você! E aí? Beleza, beleza, tranquilo. A gente não tem o Rafa junto da gente hoje, por motivos aí da vida pessoal muito atarefada que ele tem, né? Deve estar de cueca jogando Battlefield Hardline, no mínimo. Eu só queria revelar aqui que o Rafa não está aqui hoje, que ele não gosta de mim. Queria revelar isso para todas as pessoas que estão ouvindo, é uma treta pessoal. Rafa não quis vir aqui pra me encarar nos olhos e falar tudo o que ele pensa de mim. Acho que são as perguntas que você tinha pra ele, hein? A gente vai pular direto dentro dessa piscina de novas notícias que chegaram essa semana pra gente falar aqui no podcast e trazendo a presença ilustre do Caio, que eu sei que todas elas tocam no fundo no coração dele. Então, não é à toa que a gente trouxe o Caio hoje como convidado pra falar dessas notícias que estão vindo por aí. Então, essa semana estava eu lá, né, rodando pelas internet, quando vi uma notícia que me chamou muita atenção, vindo direto de uma conferência de imprensa no Japão, onde, né, o nosso querido Satoru Iwata, presidente da Nintendo, anunciou uma nova parceria com a empresa de aplicativos e tecnologia mobile Dena. Que tem uma presença fortíssima, né, no Japão. Praticamente a Dena e a Gree são as duas únicas empresas que publicam apps e games no mercado japonês. E o Iwata veio com essa notícia bombástica de que eles vão finalmente, né, a Nintendo vai finalmente colocar suas IPs em games no mercado mobile. Pouquíssimos detalhes além disso a gente sabe. Tem outros anúncios também foram bem importantes nessa press conference, onde eles falaram sobre uma plataforma online que une os jogos Nintendo em todos os dispositivos onde eles rodam. Então parece que vai haver algum tipo de serviço de assinatura onde você vai ter acesso a conteúdo do Nintendo, seja no mobile, seja PC, ou seja no Wii, no caso Wii U, na verdade, 3DS, ou no novo console que eles já estão preparando com o codinome NX. Então tudo isso daí foram notícias que pegaram a gente de surpresa essa semana. E aí eu queria muito, a primeira parte desse nosso programa, falar sobre nossas impressões disso. Eles podiam ter anunciado que iam ter um sistema unificado online, né, nas plataformas. Só isso eu já tinha feito, acho, metade do planeta feliz. Notoriamente Nintendo fazendo merda nos seus sistemas online. Vamos ver que eles vão, gente, trazer alguma coisa nova agora. É uma piada que eu tenho já há muito tempo, né? De que eu falo que a Nintendo chegou agora em 2004. Vocês precisam, tipo, calma, saca? Tipo, quando a gente já tiver com carro voador, a Nintendo faz alguma coisa tipo a live, tá ligado? Inventa roda. Sabe? Então, tem que ir com calma. Os caras lá, tipo, não sei o que é tecnologia, né, gente? Eu não sei, só sei do encanador. Mas eu acho interessante, eu acho bastante interessante, finalmente a Nintendo pensar no mercado mobile como uma alternativa de negócio, porque a gente sempre viu em conversas, né, em entrevistas, o Iwata, o próprio Red, dizendo, sempre se esquivando, né, sempre brincando de Neo. Verdade. E desviando das balas ali, que seriam as perguntas sobre o envolvimento da Nintendo com esse mercado. E eu acho interessante que uma coisa que o Iwata disse, e que pra mim é a mais importante dessa apresentação, é que ele falou que não é porque a Nintendo vai se envolver com o mercado mobile que a gente pode esperar port de jogo para celular. Ele falou que eles não têm intenção de portar os jogos para os dispositivos, né, para os smartphones, tablets e outros dispositivos de toque, se eles não puderem oferecer a melhor experiência de jogo possível, porque senão o valor das IPs vai lá pro chão, né? Então não é tipo... vamos fazer o exemplo babaca. Não é que nem uma Sega que coloca qualquer coisa no mobile, dane-se se o controle funciona direito ou não, se o jogo é legal ou não, tá lá o Sonic estrelando mais 500 jogos no celular. O que acaba, querendo ou não, meio que denegrindo, né, o personagem, denegrindo o valor da IP. Então eu acho interessante e até inteligente a questão do Iwata dizer isso, de tipo, pra você meio que... Ok, é um jogo da Nintendo, é meio que... Lembra daquele selo de qualidade da Nintendo que ela instituiu? Claro. E que foi perdido pelo tempo, né? No Nintendo 64, aquele selo simplesmente... foda-se. É. Mas, então, acho que é meio eles tentando trazer isso, sabe? De, ó, vai sair um jogo da Nintendo, né? Licenciado da Nintendo para o celular, vai ser uma coisa boa. Então, acho que é meio eles tentando trazer essa responsabilidade. Pra mim, esse também foi o ponto crucial do discurso do Iwata, Caio. Foi o que, eu realmente, se tinha alguma coisa ali que eu tava precisando ouvir pra confiar um pouquinho mais de que eles sabem o que estão fazendo, pelo menos... Quer dizer, a gente não viu nada, não viu jogos, não viu, né, nenhuma demonstração de nada, de produto nenhum, mas pelo menos em questão da intenção, eu acho que essa frase que você acabou de reproduzir do Iwata era o que precisava ser falado, que não é o caso de simplesmente pegar a experiência de outros dispositivos e, sabe, jogar no mobile, como, por exemplo, você falou da Sega, a Square também, parece que essa é a estratégia de mobile da Square, pegar Final Fantasy IV, Final Fantasy VI e portar para mobile e querer que tudo funcione magicamente porque é Final Fantasy. Eu acho que isso é um sucateamento da IP que acaba acontecendo disso mesmo quando você tem uma experiência ali que é subpar e que não faz jus ao dispositivo que tá rodando nela. Fernando, o que você achou também de tudo isso que foi anunciado pela Nintendo? Bom, é só uma coisa que veio na minha cabeça, porque, por exemplo, a Nintendo pega muito tempo pra fazer, tipo, aquela mecânica mais sensacional do mundo, assim, sabe? E no mundo mobile, sempre que tem uma mecânica mais sensacional do mundo, em 12 horas já tem 200 clones, sabe? Uhum. Então eu acho que vai ser interessante ver como, tipo, uma empresa grande tenta bater de frente com o fato de que no mundo de mobile é tipo terra de ninguém, assim, sabe? Não existe conceito de você fez um jogo inovador e esse é o nome do jogo, sabe? Tipo, todo mundo vai lembrar dele, tipo, vai ser um monte de clone com ícone igual, pra tudo quanto é lado, um monte de coisas assim só pra sacanear e roubar grana de usuário. Eu quero ver como é que, tipo, eles vão conseguir dar o checkmate, assim, sabe? É aí que eu acho que a IP é a mais forte, né? Eu acho que eles devem estar pensando que, como por mais que os outros estúdios possam fazer clones dos seus jogos, eles não vão poder botar a cara do Mario no ícone. Vai ter que ser um boneco com um bigode ao contrário, um bigode louro, não sei. Então eu acho que eles estão confiando nisso, né? Na IP forte deles para ser o diferenciador. O Iwata fala muito de algumas constatações que a gente também tem, né, que se entende hoje do mercado mobile, que é a dificuldade de você descobrir os jogos, né, com tantos apps e games sendo lançados todos os dias. A discoverability, né, como a gente chama, é um fator crucial no seu sucesso. É o seu jogador, ou o seu público-alvo, né, o potencial, como que ele vai encontrar o seu jogo, né? E isso o Iwata fala bastante de... usar a IP da Nintendo pra isso, principalmente, pra se diferenciar através de figuras e nomes conhecidos do público. Mas você tem razão, em questão de mecânica, eles não podem contar só com isso pra vender os jogos. Por exemplo, inventar uma nova IP ou pegar uma IP que ninguém conhece da Nintendo, uma das menos conhecidas, eu acho que se eles começarem por aí, já vai ser um tiro no pé, por causa disso que você falou. Mas sabe uma coisa que eu também acho, Giliard, é que quando a Nintendo, ela diz, né, que essa questão de, ah, não, nós queremos oferecer o melhor tipo de experiência dos nossos jogos em uma plataforma diferente. E eu acho isso extremamente importante também pelo fato de que sempre rola a piada, né, de que tipo, ah, quando a Nintendo lançar um MMO de Pokémon, acabou o mundo. Quando a Nintendo lançar Pokémon pro iPhone, acabou o mundo. Só que quando você para pensar efetivamente, sei lá, num Pokémon per se, você para e, cara, jogar aquilo numa tela de toque vai ser um saco. Tipo, porque, querendo ou não, Pokémon, você tá lá movimentando aquele personagem o tempo todo, seja em cruz ou até nos mais atuais ali, com o analógico mesmo. Tipo, e a gente já cansou de perceber que, sei lá, eu, né, na minha opinião, eu não gosto de... tipo aqueles controles digitais, né? Virtuais. Virtual D-pad na tela. Eu também acho horrível. Eu acho horroroso, assim. É por isso que, tipo, sei lá, muitos jogos, sei lá, o próprio. Como que era o nome? Era Xenonia? Era um, era um clonezinho de Zelda que era muito, muito bacana. Só que não dava, não rolava. Eu falava, cara, lança isso no 3DS que eu jogo. Mas aqui no celular não vai rolar. Então eu acho que isso é um pensamento que eu também quero acompanhar. A maneira com que eles vão transpor jogos e IPs clássicas para esse ambiente em que tudo é tela de toque, em que tudo é... Porque querendo ou não, a gente pode pegar, né, o DS, 3DS, com, ah, eles já trabalham com toque. Mas não é só isso, né? Tipo, você não tá controlando 100% do tempo na tela de toque. Mas você sabe, com, você falou do Pokémon, tipo, a primeira... Faz muitos anos já que vem essa imagem na minha cabeça, mas... Quando você fala em Pokémon pra seu fone, eu imagino... Se vocês jogaram Pokémon Stadium pra Nintendo 64... Que, tipo, basicamente é você combatendo o tempo todo, você não vai farmar. É só combate, é. Então, você junta isso com um jogo de trading cards, que você compra com um dinheirinho ali, umas cartas aleatórias, que eles são os seus Pokémons, e aí você só faz combate online, sabe? Tipo, eu acho que... Isso ia explodir o mundo, sabe? Você ia só ver gente de cada 5 segundos lá apertando lá, buy, tipo, buy booster, sabe? Aí tipo, ah, veio esse boneco, aí você vai, quanto mais você jogar, você vai farmando, vai ter rank, vão levantar level up, vai ter liga, sabe? Porque tipo, coisa que o pessoal mais curte é colecionar carta, trocar carta, tipo, e fazer battle online, assim, PVP, sabe? Em qualquer coisa. Então, eu sempre imagino esse conjunto ser um Pokémon online, sabe? Tipo, uma coisa que só você precisa das ordenzinhas, assim. Então, tipo, eu consigo, por exemplo, ver isso, um Pokémon aparecendo pra um mobile de uma forma, assim, que eu gostaria de jogar. Pega só a parte da batalha, né? É. Ó, tive uma ideia sensacional aqui depois que você falou isso, hein? Imagina isso tudo que ele disse, só que no futebol. Imagina que as cartas são jogadores. Você monta seu time... Não, cara, ó, vou ter que. Ó, vou ganhar dinheiro com isso, você vai ver só. Faz esse pitch aí, cara. FIFA The Gathering. Ainda bem que não existe isso ainda no mercado, né? Não, não, mas é só porque assim, o esquema de você evoluir aqueles pokémons e, tipo, trocar cartas e colecionar, eu acho que é uma coisa que apela pra todo mundo. Tipo, tem um apelo gigantesco, cara, com certeza. E uma coisa que até poderia ser ainda mais evil e dominadora no Japão, né? Porque no Japão eles têm mais nessa proximidade com comprar coisas, né? Sei lá, tipo, pegar e você compra as cartas de verdade, booster de verdade. Aí com a câmera do celular você vai e registra lá o QR Code, qualquer coisa. E aí sim elas são transportadas pro seu jogo, sei lá. É um amiibo no mobile, cara. E a Nintendo voltando às raízes de fazer cartas. Exato aí, ó. Putz, a gente muito tem que vender isso pra Nintendo, cara. Agora, assim, eu fiquei levemente excitado, assim, pelo fato de querer ter uma plataforma nova, assim, sabe? Aí, Seco, não fala isso na frente de todo mundo. Porque, assim. Tipo, é engraçado, né? Tem vários jogos que saíram pro Wii U que eu curti, assim. Mas o Wii U não é, tipo, eu não sei, sabe, ele é estranho, sabe. Pelo começo o controle é meio esquisito, não consigo andar com ele. Mas pelo fato de que não são todos os jogos que eu quero jogar que saem pra ele, e os jogos que eu quero jogar com meus amigos não saem pra ele, sabe. Então eu imagino que, tipo, sabe, tipo, talvez a Nintendo consiga de novo, tipo, colocar na minha sala um console que saia que eu possa escolher comprar um console da Nintendo pelos exclusivos da Nintendo, sabe? E jogar jogos, assim, mainstream com meus amigos, sabe? Tá falando agora do NX, né? É, seja lá o que for isso. É, pois é. É, o que me preocupa no caso do NX, porque eu achei... A gente aqui, Caio, critica bastante a estratégia de console... De sala de estar, né, da Nintendo nos últimos duas gerações, justamente, apesar de você não poder questionar o sucesso comercial do Wii, primeiro Wii, mas a gente acha que realmente a Nintendo tomou algumas decisões aí nesse caminho que a colocaram numa posição muito, muito difícil, tanto de atrair os third parties, né, os desenvolvedores terceiros, para quererem publicar na plataforma dela, e também para justificar a venda para um consumidor, a não ser aquele que está disposto a jogar Smash Brothers, um ou dois Marios por ano, um Zelda a cada 5 anos, né? Então, eu ainda não sei, nesse anúncio do NX não foi falado praticamente nada, mas uma coisa que foi dita foi que é um console com um novo conceito, e eu tenho medo disso quando vem da Nintendo, quando diz respeito a consoles na sala, justamente porque, entendeu? Meu medo é justamente esse, que eles mais uma vez sejam o patinho feio da história e fiquem cavem o mesmo buraco mais ainda que eles já se encontram com o Wii U, entendeu? Mas assim, uma coisa que eu acho é que a Nintendo, quando... a gente não pode julgar a Nintendo como uma empresa que não arrisca. Definitivamente. Porque, assim, mesmo que ela faça merda, meio que... Porque eu vejo, por exemplo, Microsoft e Sony são empresas que hoje em dia, por mais que sim, muito do lucro da Sony atual é graças à divisão de games deles, são empresas de tecnologia que abraçam diversos frontos de batalha, verdade, né? Você pega ali, a Sony tinha computadores, televisões, agora tá limando tudo, né? A Sony tá tipo, foda-se! Mas, sei lá, a Microsoft mesmo, ela faz, né, um monte de coisa diferente. E eu vejo a Nintendo, pelo fato dela viver só disso, eu vejo como uma empresa que é meio louca. Ela é meio demente, se me permite, assim. Porque ela vive de videogame e ela arrisca tanto ao invés de no seguro. Isso me deixa... Isso é uma tipo, uma dicotomia entre a cara, você vive disso. Só que ela resolve falar, foda-se, eu vou fazer uma banana branca aqui que todo mundo vai me mexer na frente da televisão e vai ser foda. Tipo, o quê? Eu meio que discordo disso, cara. Porque, tipo, a Nintendo fala assim, olha só. Todo mundo gosta de chocolate. Então, se a gente botar chocolate na banana, todo mundo vai gostar de banana com chocolate. Se você botar chocolate de café, vai gostar de chocolate de café. Então, eles usam o fato dele ser tipo um conjunto de IPs que todo mundo gosta. Não importa onde eles colocam, o pessoal vai comprar pelas IPs. Se o controle é ruim, se o videogame é ruim, tu vai querer comprar pelo jogo. Porque, querendo ou não, eles vão fazer com que aquele jogo funcione bem naquela plataforma. Não, mas acho que o ponto do Caio é que ele não precisava botar o chocolate na banana. Ele podia fazer só o chocolate agora com mais, sei lá, cacau. Igual o chocolate com a cara do Link, tá ligado? Foda-se, vai vender. Acho que o ponto dele é que eles tomam riscos que eles não precisariam tomar. O que você está dizendo o motivo que eles não se fodem com esses riscos que eles tomam é o fato de que as IPs e os jogos que eles fazem são, muito bons, muito polidos, a grande maioria deles, e dois, já tem um público tão fiel que tá disposto a ir com a loucura deles, entendeu? Mas o ponto do Caio não precisava eles tomarem todos esses riscos, sabe? Eles poderiam ter o mesmo sucesso, ou talvez até mais, jogando um pouquinho mais de acordo com o resto da indústria, até para trazer pro público deles e levar o público deles também para esses outros jogos que existem. Exatamente. Mainstream na indústria e sabe, ao invés de se separar, né, segregar o mercado, eles já agregarem mercado. Acho que esse é o ponto, assim. Então eu meio que concordo com vocês dois, que é o que eu sempre faço aqui, eu sempre boto panos quentes. A gente teve uma discussão bem legal sobre os anúncios da Nintendo. Tá longe de ser a última vez que a gente vai falar sobre isso aqui no podcast. E, claro, a gente quer sempre também a opinião de vocês nos comentários, nos e-mails, no Facebook, no Twitter. Vocês já conhecem, né? O Podcast BR no Twitter, no Facebook e também no nosso site, podcast.com.br, deixando seu comentário aí pra gente levar essa discussão à frente. Mas a Nintendo não foi a única empresa japonesa que nos surpreendeu com notícias bombásticas essa semana. É a outra que acabou de sair aí fresquinha no dia em que nós estamos gravando aqui na quinta-feira. Começou como um rumor, né, da parte da Konami e da Kojima Productions, né? As pessoas começaram a perceber que a Konami tinha retirado de vários materiais para promocionais, sites, etc., a marca Kojima Productions, o nome Um Jogo do Hideo Kojima, e também contas de Twitter sendo destruídas, na verdade. Contas que eram da Kojima Productions passaram a ser do Metal Gear Solid apenas. E isso gerou uma desconfiança de que alguma coisa não estava andando bem entre a Kojima Productions e os cabeças, né, inclusive o Hideo Kojima, e os cabeças da Konami. E aí depois disso houve um artigo da GameSpot onde eles dizem que tem uma fonte interna dentro da Kojima Productions que revelou para eles que o time vai ser desmantelado depois do lançamento do Metal Gear Solid 5. E até o fim do ano, né, que a gente espera que o jogo saia em setembro, e parece que até dezembro vai ser desfeito esse time que tem estúdios no Japão e também em Los Angeles. E aí eu, Caio, quero trazer você para nos dizer o que você achou. Eu sei que você, né, interagiu bastante aí no Twitter sobre o assunto hoje, e que é um estúdio que faz games que são bastante queridos por você, que eu sei. Diz pra gente como é que você se sentiu, o que você achou dessa notícia hoje. Cara, antes de começar a comentar, é importante dizer que Metal Gear Solid é minha franquia de jogos favorita, e foi por conta do primeiro Metal Gear que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Então, é muito estranho quando a gente para pensar que, sei lá, poxa, Metal Gear é uma franquia extremamente bem consolidada, vende muito bem, é um dos grandes nomes da Konami, e, sinceramente falando aqui pra vocês, eu não tenho, obviamente, conhecimento interno da empresa, não sei quanto custa, não sei se o jogo se paga, eu não sei, sabe? Uhum. Só que, meio que, cara, o que a Konami tá fazendo? Sabe? É meio esse o sentimento, é meio que, tipo, o que caralhos passa pela cabeça de vocês? Obviamente, de novo, fazendo aquele, né, ai, eu odeio ter que fazer isso, mas é importante, porque senão as pessoas vão, né, vão me achar louco. Mas eu não tenho conhecimento da indústria, da empresa, pra saber, né, os pormenores e blá blá blá. Mas, pela visão de uma pessoa de fora, que acompanha simplesmente, né, o mercado pelo que, vende bem, não vende bem, o jogo é bom, o jogo não é bom, eu sinceramente acho que a Konami tá louca de chegar em termos em que ela tenha que abrir mão de, na minha opinião, na minha singela opinião, do grupo mais talentoso que eles têm hoje. Sem dúvida. Porque eu não sei, assim, porque, sei lá, você vê, e quando o Kojima coloca o nome dele, tipo, é marketing, tipo, quase que marketing instantâneo, sabe? Por mais que, sei lá, no primeiro Lords of Shadow, falaram que ele estava envolvido, e eu acho que o envolvimento dele era basicamente ver CGs e falar, ok, tá aprovado, tchau. Só que mesmo assim, todo mundo ficou animado, porque caramba, é o Kojima, tem o dedo dele, tudo que ele faz, tudo que esse cara faz é bom. E aí você vê depois, ah, não, porque a gente vai fazer o Silent Hills, um Kojima, o Del Toro, tal, tal, tal. E aí todo mundo, caralho, yes, tal, não sei o que tem. E eu fico assim, cara, como que esse relacionamento tão duradouro chegou num ponto em que, tipo, alguma das partes estava insatisfeita o suficiente para falar, não, foda-se. Sabe, e uma coisa que eu sinto, isso é tudo achismo, não tenho nada pra, né, tipo, forçar a minha opinião, é que, sei lá, o Kojima sempre fala que é o último Metal Gear dele. É. E eu acho que ele tava de saco cheio. Ele meio que, tipo, ó, cara, eu contei a história que eu queria contar, eu fiz e desenvolvi esses personagens até onde eu conseguia, eu já, tipo, acabou, tá ligado? Tô fazendo agora, tipo, sequência da prequel e pra poder, né, porque esse pequeno espaço na timeline ainda estava um pouco nebuloso, eu vou fazer um jogo sobre isso, não tem mais nada. No futuro Snake morreu, no Big Boss também, tipo, não tem nada. Sabe, então eu acho que era meio que, eu sinto, né, que talvez seja ele falando, cara, não vai ter mais, sabe, então, me deixa fazer outra coisa, e a Konami falando, não deixa, porque vende pra caralho, então tchau. Bom, isso daí, esse finalzinho que você falou era o ponto que eu ia mencionar também, de semelhança com a situação que a gente viu entre Activision e o pessoal da Infinity Ward. O pessoal que fazia os jogos Call of Duty ainda faz, né? A empresa com esse nome ainda existe, o estúdio ou nem sei se existe mais, na verdade eu não tô acompanhando tão de perto assim pra saber quantas eram. Eu acho que existe sim, mas eles sempre recebem apoio da Sledgehammer. Não, a Sledgehammer, ela sempre apoiava, só que agora eles começaram a fazer os deles mesmo. Antigamente a Treyarch fazia em Los Angeles, alguns jogos da série, mas de qualquer forma, a semelhança que eu acho que existe, tem uma diferença muito grande que é quem é Vince Zampella comparado com Hideo Kojima. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. Mas ainda assim, eu acho que esse cenário que você pintou tem uma chance muito grande que seja parecido com o que aconteceu. Estamos aqui totalmente especulando, como o Caio falou, a gente não tem informação nenhuma. E nem na mídia também não tem nada. Hideo Kojima não se manifestou. A Konami, na verdade, a manifestação dela foi: fiquem tranquilos que vamos continuar suportando as franquias Metal Gear Solid, né? Mas parece realmente que... eu fico imaginando, só me colocando no lugar, né, de um desenvolvedor como o Kojima, que uma hora deve dar no saco mesmo de você ficar reiterando over and over and over a mesma franquia, e ele não precisava ir muito longe pra ver que ele não tava muito realmente satisfeito com isso, como o Caio falou, sempre falando que é o último jogo. E veja o que aconteceu com Activision Infinity Ward, né? Call of Duty era a franquia, ainda é a franquia mais forte da Activision, e eles arriscaram tudo isso, bancando que o nome da franquia Call of Duty era muito mais forte do que o nome das pessoas que estavam, né, na produção executiva dos jogos. E você pode até julgar que a Activision foi bem sucedida ou mal sucedida nesse processo. Eu acho que no caso da Konami tem muito mais leverage, né? Tem muito mais poder nas mãos da Kojima Productions em virtude do nome do Hideo Kojima, e até mais do que no nome da IP. Não é que o nome da IP seja alguma coisa para você jogar fora, mas está tão associado a figura do Kojima, não sabe, essa é uma notícia que não vai passar batida do fã de Metal Gear Solid, que o fã de Metal Gear Solid não é um fã, na minha visão, né, não é um fã casual que não vai estar frequentando os sites onde essa notícia vai ser noticiada. Não, eles vão saber sim talvez o próximo tentativa da Konami de fazer alguma coisa nessa franquia não vai ser com o Hideo Kojima. Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande, muito diferente do Call of Duty, que era um perfil de fã totalmente diferente, muito mais casual, que não deve nem saber que aconteceu nada disso se ele não acompanha os sites de notícias de videogame. Concordo completamente, assim, tanto que você vê, por exemplo, Vince Zampella e o resto do pessoal indo formar Respawn e esperando, né, que... E assim, sinceramente, Titanfall é um jogo ótimo, eu gosto muito dele. Só que meio que esperando que ele fosse a nova, né, coisa enorme nos FPS. E cara, não, velho. Tipo, não foi. Você precisa de tempo, você precisa ali provar sempre a sua competência, o seu novo nome, você... Para estabelecer... Poxa, a gente tá cansado... A gente fala de videogame há quanto tempo, né? Tipo, a gente tá cansado de saber que uma IP consolidada, um nome grande, vai vender muito mais do que, sei lá, o novo jogo do cara que fazia tal coisa. Cara, tipo, na maior parte, né, dos exemplos, eu acredito que o Kojima, ele até meio que escapule ali pelo lado, né, neste tipo de exemplo... Mas a IP de nome, né, já estabelecido, ela sempre vai ter uma vantagem. Porque ela tem em seu favor toda a sua bagagem. É o asset mais valioso da indústria de videogames. Exato. Não tem menor dúvida. Não é, infelizmente, né, falar isso, mas não é time de desenvolvimento, não é engine. Houve uma época onde engine era uma coisa do outro mundo. Você tem um engine que é ponta de mercado, você, né, id Software, a própria Epic, você era líder, né, Valve. E hoje em dia, mais do que isso, muito mais do que isso, IP é o asset mais valioso da indústria. Fernando, você pode gostar, não gostar dos jogos do Kojima, a gente já discutiu bastante Metal Gear por aqui, mas queria saber também de você, o que que você sentiu, o que que você acha do impacto de uma notícia como essa, e, né, até olhando para uma empresa Konami, você olha para ela, pensa o Konami sem Metal Gear, não digo sem a franquia, mas sem o sucesso da franquia Metal Gear, caso isso aconteça, sobra o quê? Pro Evolution Soccer e não muito mais outras coisas. Como é que você encarou a notícia dessa possível, provável saída do Kojima da Konami? Pra mim, a Konami é uma coisa de mistério nos últimos anos, porque os Metroidvania deles não me apetecem. E eu acho que o novo Metal Gear tava me empolgando, assim, por ser, tipo, um stealth que tinha bastante cinemática, assim, sabe? E eu acho... Ah, porque os outros não tinham, né? Não, mas cinemática massa, assim. Entendi. Não 3 frames de animação. Aí, tanto que quando eu joguei o demo, que saiu um tempo atrás... ano passado. Uhum. Como é que chama mesmo? Ground Zeroes. O Ground Zeroes. Eu me diverti pra caralho, todo mundo se empurra, tá jogando esse negócio aí, ó, uma fase, um tempo. Olha o preconceito cair dos amigos do Fernando. Aí eu assim, cara, é muito legal, cara, tô jogando isso aqui faz tipo umas 6 horas aqui, tô achando do caralho. Mas é só um demo. Eu falei, cara, mas é muito divertido, cara, eu comprava esse demo. Acabei que eu não comprei porque eu tinha emprestado, mas assim, eu achei legal, assim, a proposta. Mas o que me preocupa nisso é o seguinte, por exemplo, quando um cara desse chega pra uma empresa e fala, ó, me encheu o saco. Em geral, a empresa não vai dizer assim pra ele, então tchau. Eles vão dizer, tipo, ah, quer fazer alguma outra coisa, mas você vai ter que continuar sendo, no mínimo, um consultor do Metal Gear. Sabe, ter o seu nome, de certa forma, atrelado. Então, que me... Tipo, eu não acredito que, quando ele falou, por exemplo, se ele um dia chegou à conclusão que tinha se enchido o saco, a Konami tem então tchau. Eu acho que eles vão tentar fazer uma outra proposta pra ele, porque é legal ele estar sempre associado à Konami. É, a não ser que eles sejam completamente lunáticos, eles tinham que apresentar alguma coisa pra tentar bater o cara. Então, e a minha única coisa na minha cabeça é, tipo, se o que ele queria fazer fosse uma coisa, tipo, inaceitável, assim, sabe? Uhum. Eu disse, não, tipo, então não, sabe? Se é isso que você quer, não, entendeu? Acabou. Porque... pra alguém deixar um cara desse calibre sair, sabe? E da sua empresa, tipo... sabe? É meio nebuloso, meio estranho, porque, tipo, não só ele tem talento, mas ele é um nome muito conhecido, o nome dele é diretamente associado à sua empresa. E... então, tipo, eu acho que só teria benefícios eles manterem ele dentro pra ele... criar alguma outra coisa. É, tinha que dar pro cara o que ele quisesse, né? Acho que esse foi o ponto que o Caio colocou lá no começo, que a Konami parece maluca de deixar isso. Não, mas então, eu acho que assim, dar o que ele quisesse, eu acho que ninguém dá pra ninguém o que quisesse, não nessa época, sabe? Porque, tipo, tipo, os outros Metal Gears, assim, que ele fez, todos eles têm Metacritic muito alto, mas, por exemplo, eu nunca vi números, assim, se pagaram a tech, etc, etc. Então a gente não sabe, por exemplo, por mais que ele foi um jogo de extrema aceitação crítica, não dá pra saber quanta grana ele rende, sabe? Entende? Então, é difícil pra gente dizer, sabe? Você acha que a Konami colocou essas coisas na balança e aquilo que o Kojima queria era tão absurdo que não compensava, né? Pode ser. Não, eu tenho essa impressão porque, por exemplo, ninguém deixa um nome tão forte assim... e sem razão nenhuma, sabe? Ele não é tipo um... desculpa falar, mas ele não é um Romero, sabe? Que é aquele designer que prometeu 1 milhão de coisas pra todo mundo, ganhou um monte de dinheiro. Comprou a Ferrari, namorou a Playmate. Entende? E tipo, ele é um cara que sempre entregou tudo, saca? E tipo, ele é o cara que... provavelmente se ele for numa conferência, a conferência vai lotar só pra pessoa tirar foto com ele, sabe? Sem dúvida nenhuma. A minha esposa, quando eu tava no Tokyo Game Show, falou que quando ele chegou lá pra falar sobre Metal Gear, tipo, todo mundo. Para tudo. Todo mundo foi lá, saca? A hora é Kojima. Tipo, ela falou assim que foi um absurdo, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu, sabe? Então, você vê que, tipo, o cara ele significa alguma coisa pra indústria de videogame. Ninguém deixa esse cara, alguém assim, desaparecer, sabe? Então, acho que deve ter acontecido foi uma quebra muito forte, né? A Konami não deve ter visto nenhuma vantagem na... nenhuma saída. Exatamente. Entendi. Gente, ó, a gente sabe que vocês estão aí pulando nas suas cadeiras, onde quer que vocês estejam ouvindo esse podcast, pra dar a sua opinião, já que é um assunto que realmente toca muito profundamente em vários de nós, em várias... Em mim não toca não, hein? Ó, sai fora! Eu conheço você. Mas então, cara, corre lá, comenta com a gente aí, deixa o seu comentário, a sua opinião. Um assunto que não vai dar tempo da gente entrar aqui, por exemplo, é o que isso significa para a qualidade final do Metal Gear Solid 5. Como que um time, né, se é verdade realmente que eles já sabem que vão ser desmantelados no fim do ano, como é que esse time agora encontra motivação para finalizar o jogo, polir e entregar melhor? Talvez tenham mais motivação, provar para a Konami que ela tá errada, talvez tenham menos, já sabendo que, entendeu, é o último projeto. Não sei, a gente não vai ter tempo de entrar nisso daqui, porque ainda tem mais uma coisinha para a gente fazer antes de fechar o episódio de hoje do podcast. Pod Quiz. Pod Quiz musical de novo aqui. Vocês já conhecem a nossa brincadeira de adivinhação aqui do podcast. E vou tocar primeiro o Pod Quiz musical da semana passada para vocês se lembrarem aí, quem já esqueceu. Olha só. Olha, eu achei, sinceramente, que ia ser uma moleza sem tamanho esse podquiz musical, mas não se comprovou. Ninguém nos comentários achou a resposta certa e no Twitter, somente dois ouvintes responderam corretamente. O primeiro deles foi o Gabriel Pyron e depois o Diego Matias, ambos adivinhando que essa musiquinha era do Shadow of the Colossus. Como que pode vocês não terem descoberto isso em maior número? Mas então, parabéns aí ao Gabriel e ao Diego. Vocês são os únicos que conseguiram adivinhar o podquiz musical da semana passada. Mas vamos ver esse da semana agora, o podquiz musical número 4. Ó, o Caio já tá aí também, o Fernando, para tentar adivinhar. Então, vamos tocar o podquiz musical número 4. E mais uma vez, para vocês ficarem ligados aí, Pod Quiz Musical 4, vamos lá. Fernando, Caio, tem alguma ideia de qual jogo seja ou não? Cacete, velho. O foda, eu sei, isso tá em alguma parte muito... escondida no meu cérebro. E eu reconheço, e eu sim, eu ouvi isso diversas vezes. Eu não tenho ideia do que. Sabe o que é mais legal? Que não dá pra botar no Google pra procurar. Porra, cara. Nossa, velho. Assim, se eu fosse chutar, seria, obviamente, né, um jogo de Super Nintendo. Ok. Provavelmente um... ai, sei lá, acho que, sei lá, um jogo do Mickey. Vejam que eu não estou dizendo nem sim nem não para nenhuma das suposições do Caio para deixar aberto para vocês. Fernando, você já sabe qual é ou não? Não, cara. Mas se eu fosse chutar alguma coisa, eu chutaria um Streets of Rage. Assim. Streets of Rage. Então, ó, vou, como eu estou me sentindo bonzinho hoje, eu vou revelar. Não é nenhum jogo do Mickey e não é nenhum jogo da série Streets of Rage. Então, fica aí para vocês tentarem adivinhar. Vocês têm até domingo da semana que vem para mandar ou pelo Twitter, no podcast.br, ou pelo comentário. Deixa lá o comentário no nosso site também, no podcast.com.br. Esse foi nosso podquiz musical número 4. Então é isso, gente. Ó, muito feliz de receber finalmente Caio Corraine aqui no podcast, mas a participação dele não para por aqui. Não vou dar spoiler por enquanto, mas vocês aguardem aí que, né, hoje foi só uma fatiazinha da multitude de assuntos que a gente quer realmente, né, trazer a expertise e a opinião sempre muito bem fundamentada de Caio Corraine aqui no programa. Caio, brigadão pela sua participação no podcast de hoje, viu? Eu que agradeço o convite, sou fã de vocês, acompanho o trabalho de vocês, gosto muito da maneira com que vocês escutem os temas, de uma maneira com que as pessoas que estão de fora não vão conseguir bater, porque infelizmente a gente não tem esse know-how. Então, tipo, principalmente quando vocês falam de coisas mais focadas, saca? Já um processo de desenvolvimento de algum jogo, pós-mortem de alguma coisa. Putz, são os episódios assim que eu mais piro, porque são coisas que eu adoraria ter acesso sempre, infelizmente não tenho. Então. É só chamar a gente no Skype, velho. É isso aí. não, tipo, aí eu melhor ainda, porque eu posso saber os podres. Mas é isso, cara. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito do trabalho de vocês. Por favor, não parem. Valeu. A ideia, né, é essa mesmo. É não parar nunca, né, Fernando? Tá Fernando lá caquético, a gente gravando podcast. Obrigado, Fernando. Isso aí já é você hoje. Não, tô ligado, pô. Fernando, valeu pelo seu tempo também. Achei que curtiu o assunto. Foi fantástico. Pra complementar o que o Caio falou, esse é o motivo que a gente faz mesmo, Caio. É dar acesso pra galera que tá no Brasil, que um assunto, assuntos e bastidores que a gente queria ter tido acesso quando a gente estava aí, antes de ter a bênção de poder trabalhar com o que a gente ama aqui fora. É por isso que a gente tenta devolver um pouquinho disso pra comunidade brasileira de games. Por isso que o podcast existe e, com a ajuda de vocês, vai continuar existindo. Giliar Lopes se despede daqui. Um episódio pra lá de especial chega no fim, mas a gente não para por aqui, hein? Fique ligado semana que vem com algumas surpresinhas, novidades aí. Um abraço, tchau. About it.